Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Anda, anda, anda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu tenho mania de não conseguir escrever meu livro. Aqui é o JP, agora repatriado. Aqui é o Tucano e o Azaghal tem a péssima mania de dar calote nos amigos. Boa noite ou bom dia, sei lá, depende, varia. Aqui é o Sr. K e eu não tenho manias, eu não tenho essa coisa de críticas. Eu não quero críticas, eu quero tratamento. Aqui é o Azaghal e o Tucano tem a mania de se achar melhor que os outros. Olha esse Nerdcast, mas vai pegar fogo, hein? Muito bem, estamos aqui com o time de elite do Nerdcast, né? De volta, depois de falar de um milhão de séries e filmes de verão que surgiram, né? Tivemos uma temporada que tivemos que falar muito sobre essas coisas. Agora vamos fazer um Nerdcast mais livre, do jeito que a galera gosta, mais solto. Vamos falar de manias, cara, as manias que as pessoas têm. Que mania, rapaz! Que mania! Sem roteiro, sem pauta, vamos falar e vamos ver o que dá. Você, Jovem Nerd, tem mania de botar pi quando eu falo que alguém comeu alguém. Essa é uma coisa que me revolta. E há vários Nerdcasts que eu venho aqui fazer esse registro. E eu sempre levo pi por falar que alguém comeu alguém. E-mail. Canelada. Canelada. Vamos aos nossos e-mails, depois de dois Nerdcasts seguidos de Lost, muitos e-mails sobre Lost, sobre teoria, só que a gente decidiu aqui não falar os spoilers. Tem teoria sobre Jack, Jacob, Locke e tal, mil coisas sobre o vídeo que saiu na Comic Con que a gente não comentou, do coelho número 15, do experimento com o tempo, etc. A gente deixa pra discutir isso no próximo Nerdcast de Lost, certo? Teremos mais informações e poderemos falar mais besteiras. Recados da paróquia. O Jovem Nerd está aparecendo no Retrato Celular, que é um programa que vai ao ar no Multishow toda terça-feira. Terça passada, dia 4 de setembro, passou o programa de abertura e o Jovem Nerd apareceu muito pouquinho, porque todos os participantes, 30 e tantos, apareceram. Vai ter um programa, pra quem não sabe, que tem apenas 4 pessoas. Todos os programas, acho que agora tem 4 pessoas. 3 ou 4, alguma coisa assim. E um deles vai ter 7 minutos de Jovem Nerd. Então fiquem de olho aí quando vai passar, que vai ser divertido ver na TV. Tá, agora eu quero falar. Eu tô cansada de trabalhar de graça e ficar gravando e-mails, sabe? Chega! Cadê o Azaghal pra gravar esses e-mails? Que Azaghal? Porra. Azaghal saiu, tá de férias. Ah, putz grila, cara. E outra coisa, ah não, agora eu vou falar. Cara, que negócio é esse de cabelinho pra trás com gel que agora o Jovem Nerd usa? Tá uma gracinha. Ué, mas eu decidi ficar assim durante cabelinho o tempo. Cabelinho com gel pra trás, tá excelente. Vocês tinham que ver isso. Não, mas olha, eu prefiro, assim, tô achando que tá bom. O que aconteceu, né, aí? O que aconteceu aí? Vamos lá, vamos aos nossos e-mails de voz. Pessoal do Jovem Nerd, aqui é o Renato Vieira, tenho 21 anos, sou de São Paulo, e eu quero um boneco do Loki igual do Jovem Nerd. Bom, acabei de ver o programa Retrato Celular. Ninguém merece ver 40 minutos de gente dançando ou cantando, né? Ou pior ainda, aquela cena do moleque dentro do carro que ficou um minuto a câmera na cara dele. Mas eu consegui ver até o final e no geral valeu a pena pelas cenas do pessoal daí, só, né? Bom, eu particularmente nunca tinha visto a cara de nenhum de vocês, então acabando sendo mais divertido ainda pra mim. Mas só uma dúvida, quem que eram os nerds que estavam tentando decifrar o aparelho de GPS? Foi sem dúvida a melhor cena do programa. Todo mundo fora, sábado à noite, né? E os nerds lá, nerdando. Bom, é o último podcast de Lost também muito bom. O duplo, né? E acho que é só isso. Continua bom trabalho, etc, etc. Whatever. Muito bem, vamos para os e-mails normais. E-mails corriqueiros. Primeiro de Yuri Carraro, 23 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A senhora Jovem Nerd, Já não participou das pré-seleções do programa Ídolos do SBT? Não, já me humilhei o suficiente mandando fita pro Fama. Duas vezes. Duas vezes? É. Oi? É, duas vezes que eu mandei. Aquela mesma fita? Como você fala, né? Se eu tivesse dignidade, isso seria humilhante, mas... Mas por que humilhante? Você mandou a fita. Não, pois é. Já basta o Fama, né? Que isso, doutor Lontra? 28 anos, Rio de Janeiro. É o nosso doutor médico nerd. Olha, que máximo! Apesar de não assistir Lost, tenho que dizer que o último Nerdcast teve uma surpresa muito agradável. A senhora Jovem Nerd lendo e-mails. Acho que ela ficou muito à vontade comentando as besteiras que a gente escreve e com certeza tem que fazer isso mais vezes. É claro que, né, tem que haver uma remuneração aí. Mas as surpresas não param por aí. Sai de cena a senhora Jovem Nerd e entra Agatha, que também mandou muito bem cantando. Tá, pediu jabá e só ganhou porque é mulher do chefe, mas tá valendo. Ah, se não for pedir muito, que tal com Te Partirô de André Bocelli e Sarah Brightman na próxima ocasião? Ah, é, só se for com o dueto com o Jovem Nerd, né? Canta, Jovem Nerd! Não sei cantar, não. Como é canta. Que é que fala do Raul Gil? Vamos aplaudir! Marco Ramone, 19 anos, Pouso Alegre. Nesse fim de semana, a gente gravou nossa primeira demo. Ah, isso é porque o Azaghal tinha tido a ideia de bandas de garagem mandarem suas músicas aqui para o Jovem Nerd para a gente tocar, se achar bom ou ruim, etc. E aí ele mandou a música dele. Uma galera já mandou antes, só que a gente descartou. Que ótimo! E o Marco Ramone mandou, só que de tão bizarro eu decidi colocar a música dele. O som tá bem melhor do que aquela que eu passei pra vocês semana passada. Bem melhor... Calcule o bem... Não, agora eu quero ouvir. Espero que gostem. Peter Pan, que é a banda dele, é uma banda punk... O Azaghal era punk quando era novo. Agora eu vou sacanear, ele não tá aqui? Tocamos músicas próprias e alguns covers, por exemplo, Ramones e os Garotos Podres. Então vai aí, Peter Punk Gambé! Para tudo! Peraí. Caraca, não. Como assim, cara? O que aconteceu aí, seu baterista? Peraí, meu. Olha. Já reparou no baterista? Olha só. Oi! Deu uma tropeçada aí. Opa! Por favor. Gente, por favor. Tá um pouquinho descompassado, né? Um pouquinho, né? Não, mas ó, sério, assim, eu não gosto desse tipo de música, mas eu acho que tem gente que gosta e, né, as pessoas merecem, né, ouvir. Tá, mas, entendeu? Passado, eu acho isso ótimo, eu adorei. Baterista, né, dá uma, né, um upgrade no seu baterista. Valeu, Peter Punk Gambé, é isso aí. Em compensação, temos um outro e-mail aqui interessante de música. Olha lá, gente. Que, assim, interessante, vou dizer, gosta que nem... Cada um tem o seu. Então, eu preferi o e-mail do Gésion Silva. Mandou uma música bem mais agradável aos ouvidos. Toca aí a música composta, tocada e cantada pela minha irmã, a Leiva Mistini, 24 anos, Campo dos Goitacazes, Rio. Essa música é tema de um desenho chamado Bleach. Acontece que a versão original tinha uma música ridícula. Aí copiamos e espalhamos arquivos do desenho pela rede, mas com a musiquinha do final alterada. Toda vez que você baixar, assistir Bleach na casa do JP, vai tocar no final essa música da minha irmã. Cool, hein? Nome da música, Bleach, artista Leiva Mistini, 2006. Vamos ouvir. Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along, who's gonna comfort me? And keep me strong. We are all rowing the boat of fate. The waves keep on coming and we can't escape. But if we ever get lost on our way, the waves will guide you through another day. Though 僕で息をしてる透明になったみたい暗闇に思えたけど目隠しされてただけ。 Muito bom, muito agradável. Gente, amei! Isso aí que é, né? Agora estamos começando a falar. Amei, gente, que voz maravilhosa. Maravilhosa voz doce. A música é linda. Parabéns, parabéns mesmo. Amei. Mandem músicas nesse nível, gente. Por favor, sem descompassar. Não, mas eu tô brincando. O pessoal lá do Marco Amone gravou a primeira demo. Eles estão, né, começando. É assim mesmo. É claro, é claro. Só tem que acertar. Uma crítica construtiva, né? Não, é lógico. Não estou... Só dá uma acertada no compasso. Mas então é isso, vamos lá. Grita. Aqui do Reds de algum lugar do mundo. De Santa Regina até São Tomás de Vila Nova, no mesmo momento que o sol chega no topo, sento, três grandes orelhas escutarão a mensagem do paulista Joaquim Adnema. Para tanto é necessário saber qual é a velocidade de voo de uma doeira sem carga. Agredio. Oi, Angélica, 26 anos, São José dos Campos, São Paulo. Na abertura do Nerdcast dos Simpsons, o Azaghal disse que ele é do tempo que amassar latinha significava alguma coisa. Pois é, nessa mesma época, em 1984, 85, em algumas importadoras de São Paulo apareceu a lata de alumínio. Coisa de outro mundo. Meus pais compraram uma dúzia delas e fomos lá pra praia. Lá encontramos um amigo de família, Souza, um turco muito louco, gordinho, que ficava com bermuda mostrando o cofrinho quando as calças ainda eram Saint-Tropez. Cara, como eu usei calça Saint-Tropez, eu e a portuguesa. Sentamos na calçada para ver o movimento e minha mãe tomando cerveja na lata, conversando, e quando terminou, ela simplesmente amassou a lata com uma mão e arremessou pro lado. O amigo Soso ficou branco, deu um pulo pra trás e não conseguia falar. Achou que minha mãe era a mulher mais forte do mundo, meu pai o mais coitado. Porque ele nunca tinha visto uma latinha de alumínio, só conhecia as latas super mega duras. Bons tempos que amassar a lata era alguma coisa. Bom, ela diz aqui, já tínhamos passado mal de tanta risada, lembro com muito saudosismo como era incrível tomar uma coca e amassar a lata. Arrotando. Ai, meu Deus. Arrotando. Que ótimo. Pietro Botelho, os... Que é isso? Os cinco... Que é isso? Que porra é essa? É o Supermano. Ah, em código. Só que ele escreveu... Olha só como ele é moderno, como ele é olha mais jovem mesmo. Só. Em vez do S, ele escreveu 5. Cara, não, eu vou ler. Pietro Botelho, o 5, UP3R, M4NO. Não, N0. N0, desculpa. Olha só, em vez do O, ele colocou 0, cara. Puta, cara. É mais jovem mesmo. Cara, né? É foda, cara. Olha só, não é criativo? Cara, eu tô ficando velha mesmo, que eu não entendi mesmo. Sabe? Se é mais jovem, né? Vai. Pietro Botelho, whatever, 24 anos, Brooklyn, São Paulo. Gostaria de reportar um episódio extremamente embaraçoso pelo qual vocês me fizeram passar. No cast sobre Simpsons, vocês leram meu e-mail, onde eu falava mal de Heroes. Até aí, tudo bem, porque é costumeiro vocês me xingarem quando leem um e-mail meu. Desta vez, o problema era que foi a primeira vez que ouvi um Nerdcast depois de ser rebaixado no trabalho. Ouvia em um volume alto, nas caixas de som, e quando anunciaram meu e-mail, todos passaram a prestar atenção no que vocês diriam. Fui massacrado. O Jovem Nerd chegou a me dirigir palavras de baixo calão, as quais me recuso a repetir. Maluco do cacete. Enfim, minha situação na empresa, que já não era confortável, ficou inconcebível depois que virei motivo de chacota e depois de tomar uma bronca do meu novo chefe, que gosta de rir. Passei a tomar medicamentos de tarja preta e passei a dormir na pia de casa. Ai, meu Deus, é isso que acontece com os nerds, né? Mas deixemos a mágoa de lado. No último Nerdcast sobre Lost, o mais insosso sobre a série, percebe-se como os nerds têm que manter a chama da paixão pela série ofuscada durante os hiatos da série. Tenho a impressão de que, por mais que eu goste da série, se parassem de transmiti-la, eu nem sentiria falta. Acontece com vocês também? Não, eu sentiria falta. Eu sentiria falta, tô sentindo falta. Sem saber o final, eu sentiria falta. Caraca, agora que tem lá o Help Me. Pô, eu me borrei toda vendo isso. Uma série que eu não senti falta quando acabou, calma, antes de jogarem pedras, foi Arquivo X. mas não porque Arquivo X era ruim, porque era ótimo, mas porque no final já estava tudo cagado. Então quando acabou, eu não senti falta. Eu acho que era muita historinha, whatever, sabe? Não, porque não tinha mais, já mudar todos os atores, aí tava uma bosta. Não, mas putz, Juscelino, 34 anos, Jaciara, Mato Grosso. Olá, pessoal do JN. Eu e meu marido somos fãs de vocês há muito tempo. Também sou nerd e me identifico demais com os assuntos tratados no site e no cast. Fico imaginando como deve ser estranho quando alguém que vocês nunca viram na vida vem conversar como se fossem velhos amigos. Na nossa cabeça de leitor e ouvinte, vocês são como velhos amigos. Sabemos muito de vocês através do site e do Nerdcast, mas vocês não nos conhecem, deve ser muito louco tudo isso. A fama. É uma loucura, loucura esse negócio de fama. É fã, né? Que... No meu caso, a fama nem, na aba, né? Nem mas... minor celebrity. Ah, já é minor não, celebrity. Não é fama. Eu acho muito legal quando o Nerd vem falar ele comigo. Ele fica todo inadequado, muito engraçado. Mudando de assunto, sou professora. No mês passado, estava dando aula numa sala de ensino médio e falei sobre o site de vocês. Quando passei no quadro o endereço, os alunos na hora reclamaram. Jovem Nerd! Deve ser algum site sobre vestibular, faculdade. E eu apenas falei. Fique então como tarefa de casa. Quero que na próxima aula vocês me falem sobre o site. Olha aí! Que gracinha! Jovem Nerd, gente. Virou tarefa de casa. É claro que eles não gostaram da tarefa, mas eu não dei nenhum detalhe. Imagina a minha surpresa quando na próxima aula que dei nesta sala o assunto era qual será a verdadeira identidade da portuguesa? E professora, o site é mega boga. Pois é, estou criando nerdzinhos viciados no JN. E toda segunda-feira o assunto inicial da aula é o Nerdcast da semana anterior. Que gracinha, gente! Que máximo isso! Espetacular, o Nerdcast como... Cara, como eu queria ter tido uma professora dessa? Não é? Vamos fazer mais Nerdcast de história para fazer essa molecada estudar. É mesmo, tinha que fazer. Então tá, então vamos para o Nerdcast sobre manias, que não tem nada de acadêmico. JP, nosso amigo, que morou nos Estados Unidos por muito tempo, por algum tempo, está de volta ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil, rapaz! E quem avisa, amigo, é nerds, prendam suas mulheres em casa, que estão correndo perigo. Caraca! Ai, muito bem, muito bem. Bem-vindo agora, JP. Podemos voltar a jogar o nosso Role Master, né? Boa, isso é uma mulher. 7 horas pra fazer um combate com orc, muito bom. Isso é maravilha. O senhor K tem a mania de querer ser o negão dos filmes. Eu já reparei. Essa, sempre que tem um filme que tem um negão sarado, tu fala, porra, o negão é foda, queria ser esse negão. Se o cara é careca, então, meu irmão, tu fica maluco, cara. Que é isso? É, cara, na época do Matrix, cara. Lembra na época do Matrix? O senhor K tinha um blog que ainda deve existir. E ele tinha tirou. Tinha fumacinha saindo dele. Isso, ele tirou. Tu lembra dessa foto? Ele raspou o cabelo e se produziu de Morpheus, cara. Bateu uma foto toda bonitão. Era o negativo do Morpheus. Eu me produzi, não. Senhor Azaghal, eu não andava daquele jeito, que nem um maluco, não. Eu andava, parecia uma azeitona ambulante. Exato, mas eu sempre fui. Tem muito óculos, o que eu posso fazer? E quando o senhor viu o Blade, ele ficou maluco, cara. Lembra? Não, mentira. Você tá inventando, você tá inventando, você está mentindo. Você era maior fã do Blade, cara. Ué, cara, assume que tu gosta do negão careca, cara. Peraí, cuidado com o que você vai falar, hein, cara. Você vai falar, como é que você vai assumir isso é muito importante. Eu sei lá, eu me recuso a falar com um cara que tinha mania de botar um morceguinho na pontinha da antena do carro e tinha o tapete do Batman dentro do carro. Eu não vou falar. Cara, olha só. Quando eu não vou falar. Quando você dirige como eu, você tem que botar seu carro no ápice. E nenhum veículo é melhor que o Batmóvel. Sabe? Tá bom. Só vai sair de casa, tranca e fecha a porta 100 vezes antes de... Puta, eu tinha essa mania. Caraca, um dia eu peguei e saí, tranquei a porta, pá, olhei, estava trancada, peguei a bicicleta, fui pra faculdade. Quando eu estava quase chegando na faculdade, eu, será que eu tranquei? Voltei, velho. acho que uns 3 quilômetros. Uhum. Voltei pra ver se tava trancada, e tava trancada, fui. Aí chegou lá e ainda fiquei pensando. Aí eu falei, não, mas porra, eu voltei, cara. Que isso? Cara, isso foi mania, cara. Isso é álcool só. Eu, nesse estilo parecido, eu sempre tenho a neura se eu esqueci o farol do carro ligado, cara. Eu volto várias vezes até o carro pra ver se eu não esqueci o farol ligado. É porque o shampoo você deve passar primeiro, né? Porque aí você passa o shampoo e desce aquela sujeira toda. E aí depois você, né, sabonete pra dar uma limpada em tudo. O shampoo você não deve passar por último. Primeiro, né, pra fazer o movimento. Se eu passar o shampoo primeiro, chega no final, passei o shampoo ou não passei? Eu não lembro, cara. Eu esqueço se eu passei o shampoo, porra do shampoo. Eu também esqueço. Cara. Mas eu sempre passo primeiro, mas eu esqueço pois também. Pois é, aí fica na dúvida. Passei a porra do shampoo dessa vez ou não passei? É uma cabelos finos como o meu, você não pode ficar passando shampoo demais, né, cara? Passar uma vez, ó. Aí eu fico naquela dúvida, pô, às vezes passa a segunda vez, é uma... Ah, pois é. A senhora Jovem Nerd também tem essa parada de checar tudo. Se caiu alguma coisa, sabe qual é? Caiu alguma coisa da bolsa, caiu o celular, saiu do bolso. Ela fica louca. Quando ela levanta em qualquer lugar, restaurante, cinema e tal, ela fica fazendo, sabe, uma inspeção sinistra. Embaixo da cadeira, do lado. Olha debaixo da mesa, olha embaixo da cadeira, olha dos lados, fica, vai, volta de novo, olha de novo. Revista o garçom, né, cara? Uma passada de mão no garçom, ele levou alguma coisa. Isso não é mania. Isso é coisa de pessoas organizadas. Eu entendo perfeitamente a senhora Jovem Nerd. Sim, ela é extremamente você organizada. Você que deve ser uma pessoa desorganizada, uma pessoa relapsa. Você não olha vai só, entender isso. Isso é uma mania. Eu, por esse medo de perder as coisas, eu tenho essa mania de sempre, a cada 30 segundos, checar se minha chave, minha carteira e meu celular estão no lugar. Cara, não, eu é vivo em agonia. Aí é diferente. Ela é organizada. Você é maluco. Se eu vou num restaurante, foi um restaurante de São Paulo, aí deixo o carro com o manobrista, foda, cara. Eu não como direito, eu não relaxo. Porque a cada 30 segundos eu boto a mão e não acho a chave. Até eu lembrar que tá com cara, puta cara. É, você bota a mão no bolso. Se eu tivesse essa mania, eu tinha perdido menos carteiras, menos chaves. Eu perco uma vez por mês, eu perco a carteira. Eu teria perdido mais cabelo, com certeza. Eu tinha mania de guardar os fios de cabelo dele que caíam numa caixa. Que porra é essa, maluco? Isso foi uma época da nossa vida que todo mundo achou que ia ficar careca. Eu tinha certeza. O nego falava assim, ah, você tá perdendo o cabelo. Eu falei, não, eu sei onde eles estão. Estão aqui na caixa. Cara, eu não tenho manias, eu tenho... Porra, não! Então fale, as manias que te tem, né? Eu tenho distúrbios, as manias que me tem, exatamente, entendeu? Esse negócio de todas as manias que vocês falaram, eu tenho. No ônibus, pensando, meu Deus, eu não tranquei a porta. Meu irmão, na quinta vez eu entreguei pra Deus, sacou? Foda-se, sei o que, que eu fiz, troquei a porta por uma fechadura que você bate a porta, ela tranca. Cara, você não passou de esquecer a chave dentro. Não, eu passei a ignorar, falei, bom... Se eu não tranquei a porta, pelo menos ela tá fechada. Gás fechado, eu deito, durmo, acordo 10 minutos depois e falo, peraí, será que eu fechei o gás? Eu vou lá e ver se eu fechei o gás. A branquela chega aqui em casa e espalha tudo na mesa dela. Na minha mesa, aliás. Irmão, eu fico louco. Na minha mesa tem que ter meu computador, meu óculos escuro, minhas duas canetas, meu óculos e os controles remotos. Mais nada. Sou maluco, mas me deixa. Se eu sou maluco, dá um passo pra trás, então. Mania de quê? De bêbado. Eu não tenho mania de bêbado, né, cara? Você copo de, realmente copo fica de vodka bêbado. Com gelo. Um copo de vodka com gelo. Impossível não ficar brincando com girando, pá. Um copo de chope numa mesa de bar que tenha aquela toalha de papel, ficar fazendo desenhos com a marca do copo, sacou? Ah, é? A primeira coisa são os anéis olímpicos, sabe? É o mais simples, né? Aí depois vai virando uma colmeia. Vai virando várias coisas, tá ligado? Uhum. E quando bebe em casa com latinha, você faz aqueles castelinhos também? Não? Puta, eu tenho uma foto aqui de uma pirâmide que eu fiz, eu também, quando é churrasco, eu tenho que fazer a minha pirâmide. Os amadores fazem pirâmide bidimensional, né? Uhum. Bidimensional. Ah, eu não tem só altura e largura, ela tem profundidade. 92 latinhas eu fiz. Eu lembro dessa foto, rapaz. É a Keops. Ele faz uma parada que parece uma jiboia. Ralo, o famoso ralo. O ralo que virou o palco inteiro de uma vez, é isso? O pior que o Azaghal foi tentar fazer, a gente botando uma pilha na boca dele, o copo não cabia na boca dele, cara. Não, Tucano, era você também. Você falar agora de mania de bêbado, eu lembrei, eu costumo botar o palitinho inteiro na boca e ficar girando ele, tá lindo. Ah, cobra! Tá falando de cobra? Tá falando de cobra. Ficou... Na vertical eu fechei a boca, aí eu desisti dessa. Isso aconteceu com todo mundo que tentou fazer isso. Cara. Agora, tinha um amigo meu, cara, que num carnaval, eu não sei que loucura que deu nele, que passou um outro camarada nosso, ele tirou a latinha de cerveja na mão do cara, deu um gole, em vez de devolver na mão do cara, virou a latinha de cerveja na cabeça do sujeito. Dando um banho no cara. Foi uma confusão foda, né, cara? Tive que entrar na frente, é pra... briga e tal. Aí achei que tinha sido uma coisa de momento. Passou-se algumas horas, veio uma amiga nossa, até era uma gatinha. Ele fez a mesma coisa com a menina, cara. Tirou a latinha com a mão dela, bebeu e virou na cabeça dela, bicho. De supermercado, todo mundo tem mania, né, cara? De coisas que só o cara acha que é genial, que só ele que manja e vira mania. Com frutas, Aí eu tenho uma que é certa. Quando você vai pegar alguma coisa de congelados no mercado... Você tem que pegar a parada que esteja o mais fundo possível no freezer. Isso é mania, cara. Não é, cara, porque quando falta luz no mercado, ou o cara tira da tomada do freezer pra passar o aspirador, sei lá, a porra toda começa a derreter. O que tá perto da porta, o que tá mais acima, ele derrete primeiro, o que tá embaixo. Cara, isso não é mania, tu é louco, cara. Tu é completamente duas horas, não, cara? Tu é completamente maluco, insano, cara. Sabe horas... quando tu vai no mercado, compra um sorvete, tu gasta uma grana, compra um pote de Häagen-Dazs. Aí chega em casa amarradão, achando que vai se entupir de Häagen-Dazs, abre o pote e o sorvete tá choco, sabe qual é? Uhum. Sorvete choco? Caraca, não tem gás em sorvete. Pastoso. Me dá o que tem, mano, vai. Que é sorvete não, choco, cara? O sorvete, ele não está cremoso, ele está meio... Tá pastoso. Não, ele está meio que congelado ao invés de estar cremoso. Ah, é. Porra, então... Meu irmão tem mania de botar sorvete no micro-ondas pra derreter. Aí ele tomou uma papinha de sorvete. Que porra é essa? Meu irmão não tem dente mais, cara? O que aconteceu? Eu tenho uma mania desde pequeno que é... Eu faço um copo de Todd e eu pego aquele biscoito Maria, sabe qual é? Da Piraquê? Puta, que porra nojenta. Para com isso. Não. Não, aí, porra nojenta. Esconde isso, cara. Não fala com todo mundo, não. Se baba todo fazendo a merda. E aí, olha só. E aí, é o biscoito que não é o redondo, é o outro, é o retangular. O redondo horrível, o retangular que é bom. Ô, maisena, maisena, né, Maria? Maisena. Não, mas chama biscoito Maria, whatever, todo mundo entendeu. É, o Maria ou o redondo. Então, maisena, tá bom. E aí, eu tenho essa mania de fazer uma sopinha de biscoito Todd, sabe qual é? Olha só, algum de vocês já viu ele fazendo isso? Nunca vi. Posso dizer de cadeira, é extremamente desagradável. Você mas não tu viu eu fazendo isso? Que nenhuma. Uma vez que a gente tava na tua casa, que a gente acordou, sei lá, que na verdade a gente foi dormir 5 horas da manhã, tu lembra que eu comi um torrone inteiro e fiquei com onda de açúcar, que eu não conseguia parar de falar? Cara, o Fred não piscava, comeu um torrone, que é tablete de açúcar, sabe? Uhum. Vou te enganar não, cara. Não deve ter sido só o Torrone, bicho. Torrone foi o que tu viu ele comer, cara. Todo mundo tem uma mania bizarra de comida, sabe? Fazer uma comida bizarra que todo mundo... Eu, por exemplo, se for passar manteiga numa torrada ou num creme cracker, alguma coisa assim, eu tenho que preencher a parada toda com manteiga. Eu não posso deixar, assim, um pedacinho... Tem manteiga. E, não, e também não deixa excesso de manteiga. Ou seja, eu vou raspando a manteiga que eu coloco por cima até ela ficar toda certinha em cima da parada, sabe? Olha... Eu não preencho nem raspo, mas eu tenho que deixar uma camada igual, sacou? Se eu olhar assim de lado e ver que tem ó... Eu continuo ali alisando aquela porra até ficar. Engraçado, eu não tenho essa parada. Eu passo, tipo, um requeijão assim na torrada, e aí, às vezes, fica aqui, tem um pouquinho mais de requeijão aqui do que ali, né? Em vez de igualar, eu vou comendo ao redor da parte que tem mais requeijão e deixo a parte que tem mais requeijão por último. Não é? Você não usar, né? O melhor por último. Vamos usar no requeijão. Uma sugestão. Você pega um biscoitinho que você quiser botar de requeijão, come primeiro. Depois você pega uma colher Dá uma colherada de requeijão em cima. Não, mas eu tô falando que isso se aplica a qualquer comida. Por exemplo, você faz um prato, né? Arroz, feijão, batata frita. Tem alguma coisa no prato que tu gosta mais? Vamos dizer que seja um omelete lá. Tu gosta mais do omelete e tal. Aí você come o arroz, feijão, omelete, come tudo junto. Só que a última garfada, você dá na melhor coisa que você gosta, né? Você não vai deixar a última garfada pro arroz e feijão? Você vai deixar... É, não, esse negócio de comer tudo junto é mito. Você come as paradas separadas. Quem come tudo junto é que faz uma lavagem da parada. Comida de porco, comida de animal, pô. A comida de normal, você vai comendo um pedacinho de cada coisa. Uhum. Ah, e tem alguém aí que tem mania de botar o arroz por cima do feijão? Puta, eu não, acho eu isso uma loucura foda. Eu também acho. Eu acho que é o contrário, denota mau caratismo. Se eu tiver uma filha, eu nunca vou deixar a minha filha namorar com um cara que bote arroz em cima do feijão. Sabe que bom elemento o cara não é, cara. É, porque presta atenção. Eu tenho que confessar um negócio. Eu preciso colocar o arroz primeiro. Por quê? É. Porque eu não como feijão com caroço. Eu só como caldinho do feijão. Então eu tenho que vir com uma peneira. Eu venho com uma peneira. Aí pego a conchada de feijão, jogo dentro da peneira. E vou fazendo assim circularmente em cima do arroz. Até o arroz ficar todo preenchido com o caldinho de feijão. Cara. Olha só, existe uma logística em colocar o feijão em cima do arroz. Porque o arroz, ele suga, né? Ele seca e ele suga o feijão, o caldo do feijão, né? Quando você bota o feijão primeiro, ele se espalha pelo prato inteiro, faz aquela lambança. É uma estupidez. Exatamente. Cara. Eu fico na fila. Quando eu vejo o cara botar o feijão antes do arroz, eu falo, que pariu, que imbecil. Eu fico. Não, tá falando quando, olha só, quando eu vou no restaurante de comida aquilo e tem o feijão antes do arroz, eu nunca mais volto pro lugar. Que uma sacanagem você tem que passar pelo feijão, pegar o arroz, aí a fila já te empurrou, sabe qual é? Forçar pra no caralho, meu irmão. É isso aí. Eu caio naquele problema porque no bandejão geralmente não tem a peneirinha, né, pra botar. Então eu não faço o feijão no restaurante aquilo. Manias no trânsito. Vocês têm manias no trânsito? Quando dirige? Tá? Que... Ou vem manias de pessoas no trânsito que se deixam indignados? E tal? Não, o que me deixa indignado é nem eu que tenho mania de buzinar, né, cara? Pra qualquer parada, um sujeito mete a mão na buzina. Isso é terrível, velho. O sinal ficou verde e o cara já dá aquela três buzinadinhas rápidas. Qualquer coisa o cara mete a mão na buzina. Eu lembro que quando eu fui aprender a dirigir na autoescola, num fusquinha de um camarada que tirou a carteira de toda a minha família, logo na primeira vez a gente foi dar uma... entrar à esquerda, né, e tinha um pedestre vindo fora do sinal. Aí ele falou, buzina aí pro cara. Aí eu fui meter a mão na buzina e não funcionou, né? O cara falou, otário, eu tirei a buzina que é pra você não aprender a fazer essa merda. Eu nunca buzinava. E eu realmente não buzino pra nada, cara. É, excelente. O cara que te ensinou a dirigir não era um que usava um chapelão? Era. O cara é candidato a vereador até? Eu botava sempre nele, nunca se elegeu. No outro pouco pra trás, eu encontrei na rua, ele tava magrinho, cara, magrinho. Eu falei, que é isso, cara? Que houve contigo, cara? Ele falou, pô, andei mal aí, foi atropelado. Eu falei, algum ex-aluno teu, né? O cara foi buzinar, mas quando foi ver... Esse negócio de mania do trânsito, cara, eu já tive 1 milhão de manias. Eu tinha uma mania foda de... não pisar no freio nunca. Que isso, cara? Ah, só reduzia. Eu não pisava no freio. Eu ia reduzindo, sabe, desviando. Eu não queria pisar no freio nunca. Até bater no muro. Eu fazia de tudo. Eu ficava imaginando, cara, nego atrás deve estar maluco que a luz do freio não acende. Eu tô indo e tô parando. Caralho, uma parada... o braço pra fora, direto. Ai. Ficar com o braço metade bronzeado, só o antebraço bronzeado. Ficava mesmo. Jovem Nerd tem mania de dar nome pras coisas dele. Não, só pras coisas muito especiais. Comprou um... olha isso. Comprou um carro todo feliz, saltitante, esse é um Bambi. Aí, olha meu carro novo, o nome dele é Silmaril. Porque ele era prateado. Era prateado, rapaz, o carro. Aí eu falei, o quê? Seu marido? Acabou. Acabou o nome do carro. Nunca mais, foi sempre seu marido. Pra que mais você deu nome, gente? Escova de dente? Não. Vou passar a Zezinha na gengiva hoje. Não. Seu celular tem nome, Jovem Nerd? DeLorean. Ele parece o DeLorean, cara. Uhum. É igual. Igualzinho. Eu tenho essa mania de ler na sala de leitura. Banheiro, popularmente conhecido como banheiro. Então, meu amigo, a minha leitura tá sempre em dia. Mas eu sou rápido na sala de leitura, rapaz. Ah, mas é porque você não tem um bom livro. Eu tenho bons livros, sim. Eu leio no ônibus, nossa, é horrível, mas... Não, sobre leitura, tem uma mania, cara. Eu sempre conto as páginas do próximo capítulo. Antes de entrar nele. Eu nunca entro num capítulo no escuro, sabe? Você quer saber quanto, até onde ele vai? Quantas páginas tem? Por incrível que pareça, ô JP, a minha mulher também. É mesmo? Faz isso, é? Sério, é, faz exatamente igual. Você não entra no escuro, olha, você não entra no escuro. Mas no você capítulo. Arrisca pegar um spoiler assim, de repente, num relance? Não, mas eu tenho a técnica de só olhar a parte de cima lá, onde tem geralmente tem o título do livro e sim, tal, sim. Numeração da página, eu conto as páginas direitinho, rapidinho, não vejo spoiler, não. De leitura eu tenho também uma mania que assim, eu nunca leio uma revista de da primeira página pra última, é sempre da última pra primeira. É o árbitro assim. Sempre. A mania de livro, a única que eu tenho é de nunca parar fora dos capítulos. Eu não tenho essa coisa que o JP tem. Ah, mas aí. Eu não consigo. Cara, eu tenho que parar quando termino o capítulo. Eu tenho que parar quando termino o capítulo ou quando tem um espaço, né? Um espaçamento, um parágrafo maior. E ali é um momento de parar. Mas às vezes você tá com sono, então não consegue. Eu tento chegar até lá. Aí, seu cara, você para no meio de uma frase. Não, aí o que acontece? Eu paro no início da página. Aí eu deixo o marcador. Se eu estiver na página da esquerda, eu deixo o marcador em pé. Se eu estiver na página da direita, eu deixo ele de cabeça pra baixo. Se o cara para, o sujeito é um, aí ele para. Eu não quero saber o que ele é. Não, mas aí depois... Amanhã eu vejo. Não, depois volta um pouquinho, recapitula e tal. Eu parar sempre no capítulo. E se você estiver com sono? Estiver com sono? Aí come o Torrone! Come o Torrone. Eu não vejo trailer sob hipótese alguma. Eu boto minha cara dentro do saco de pipoca. É isso que eu queria saber. O que tu faz, cara? Tu tá no cinema. Tento tapar o ouvido, cara. Que começo isso? A conversar com a pessoa do meu lado. Eu faço qualquer porra pra não ver o trailer. Filme, né? De manias. Tem um filme de manias? Com Jack Nicholson. Ah, o... Ah, Melhor Impossível. Melhor Impossível? Mas aquilo é um distúrbio, né, cara? Porra, mas a mania é um distúrbio. Não, mas... Não. Passa seu distúrbio existe... quando isso atrapalha... Ah, não, olha só. Você passa manteiga uniformemente em cima de uma torrada sem deixar espaço, não é um distúrbio, cara. Isso não é um distúrbio. Mas isso não atrapalha a sua vida. Existe uma diferença entre distúrbio e rotinas. Rotina todo mundo tem pra tudo. Por exemplo, quando você vai escovar o dente, você começa sempre pelo mesmo lado. Você vai fazer a barba, você começa pelo mesmo lado. Você tem uma ordem pra fazer as coisas. Isso é uma mania. Caraca, que não é um distúrbio, mano. Uma nunca rotina. Reparei isso, cara. Começa a escovar sempre... Claro, começa pelo mesmo lado, cara, porque é tua rotina de fazer. Não, o lado oposto é da sua mão, dominante. Não, cada um começa por um lado, cada um tem sua rotina. Nunca reparei, vou reparar qual lado, eu acho que é o lado oposto. A gente tem rotina... Mas a partir do momento que você repara, você não sabe se você tá sendo natural ou não. É verdade. A gente fica naquela dúvida. Tem que pedir pra alguém filmar e fingir que não tá vendo. Deixa o Azaghal filmar você no banheiro, então. Já tá. Já ele fez! Já tá, mesmo. Já tá no como multishow. É que ele dobra? Como é que ele dobra o papel higiênico, né, cara? Qual é a mania dele de dobrar o papel higiênico? Você faz bolinha ou você dobra? Caralho, pô! Você conta os quadradinhos ou não? Ai, todo mundo pro inferno. A bolinha, Jovem Nerd, é um desperdício de papel foda, você sabe. Mas por que você tá falando isso? É mais seguro, é mais seguro. Não é mais seguro, cara. Não, a bolinha é perigosa, cara. Porra. A bolinha é perigosa. Acho que esse aro tá meio largo, hein, cara. Acho que esse aro tá meio largo. Mas olha só, não é seguro, segura, não segura. A melhor forma é o nosso velho conhecido bidê ou chuveirinho, né, cara? Caraca, mano, quarta mancada. Que é a coisa que eu mais sentia falta. É a coisa que eu mais sentia falta lá nos Estados Unidos. Porque lá ninguém usa, né, cara? Lá todo mundo é bunda suja, pô. Fala que tu usa bidê, cara. Claro que uso, pô, chuveirinho, pô. Mas fala, o bidê, olha só, o bidê tá sumindo aqui no Brasil também. Os prédios novos porque não tem mais bidê. Não tem espaço. Ele tá sendo substituído pela ducha higiênica. Então, mas nos Estados Unidos não tem ducha higiênica? Não existe, cara. Lá, não existe. Lá é só papel. Lá é todo mundo é bunda isso, suja. Porque papel cara. Não limpa, blá. Que nojo. Papel dá uma aliviada na situação. Até você tomar um banho, né? Que papel isso, não tem chuveirinho, é maluco. No sul do país, olha isso. No sul do país, não tem. As pessoas não têm o costume de ter chuveirinho ou bidê nas suas casas. Do cara. Sul, que é do Brasil ou dos Estados Unidos? Brasil. Que isso? Não. Tô te falando. Não, galera do Sul, pelo amor de Deus. Vocês... Pode mandar, vão ser separatistas imundos. Não. Não fala isso. Eles têm chuveirinho, você tá louco, cara? Não tem, cara. Não tem. Então manda aí. Você é do Sul, você tem chuveirinho ou não tem? Eu vou até Curitiba mês que vem, eu digo pra vocês se lá tem ou não. Eu tenho uma mania, se eu tô na rua e vejo uma pessoa, um conhecido meu, vindo na minha direção, eu finjo que não vi, pra quando chegar perto fazer a cara... Oh! Todo mundo faz isso, cara, não é só você. Porque, não, para pra pensar, você vê o cara de longe, vai dizer que é um aí cara... Aí vai ficar horas andando em direção, um cara com cara de idiota? É, exatamente, né, tipo, meia hora... Aí, não... Eu olho pra baixo, sabe? É isso. Fico olhando pro lado, alguma coisa assim. Uma vez no centro da cidade, cara, eu e aquele meu tio, que eu quase sempre menciono aí, né, esse meu tio não sabe o nome de ninguém, né, cara, então ele chama todo mundo de na bunda. Aí tava andando, eu e ele na rua, aí eu escuto um cara gritar, ô bundão, sem mais nem menos, do meu lado ele manda, ô na bunda. Aí eu parei, aí o cara gritou do outro lado, ô bundão, e ele ficava, ô na bunda, e ninguém sabia de onde é que tava vindo o som, né, cara? Esse é um caso oposto do Azaghal, é o cara que, pô, não é discreto encontrar um amigo, o cara que é a 200 metros, já tá gritando. Quando você vai se despedir também é um problema, né? Porque quando você, por exemplo, encontrou no shopping um amigo, bater aquele papinho genérico, vamos marcar, né? E aí você se despede, e aconteceu isso comigo uma vez. A pessoa se despediu da gente, e a gente começou a andar pro mesmo lado. Isso é uma merda, acontece sempre. Cara... Ah, tchau, obrigado, até a próxima. E aí vai os dois idiotas andando calados. Do lado... Caco, cara. É horrível, cara. Começa de novo. O que você vai fazer? Mas isso, pô, bastava um simples tá indo pra onde? Antes de despedir, né, pô? Não, mas pois é, cara, mas é horrível. Tu começa a andar do lado do cara e você já se despediu. E aí? O que você vai falar? Vai fingir que tu não tá vendo e tal? Aí pelo... A solução talvez seja você diminuir o passo, olhar uma vitrina, um negócio assim. Não, eu pergunto se tá me seguindo. Apontar uma bunda maneira passando. Mas é horrível. Sabe o que eu faço? Eu, pra evitar isso, que já aconteceu 1 milhão de vezes, quando a pessoa começa a andar, eu vou pro outro lado. Foda-se. Não importa se é meu caminho. Tem que esperar a pessoa começar a andar primeiro, né? Exatamente. Ainda mais quando você já tá de saco cheio de olhar pra cara da pessoa, sabe? Puta que pariu. Então, tchau, eu vou ali primeiro, sabe como é que é? É, exatamente. Tô uma passada ali que eu vou fazer um negócio. Exatamente. Aí é uma merda, se cruzar com a pessoa de novo tem aquele, opa, né, aquela coisa. Você tem que evitar cruzar com a pessoa de novo, depois você se despede. Agora, que mania é isso que eu queria saber? Não, era o papo, eu tava falando disso. Não tem mania nenhuma. Manias sexuais. Sexuais? Tem alguma? Pô, todo mundo fala, né? Todo mundo tem. Da mesma forma que você tem a rotina de escovar o dente e fazer a barba, você tem sua rotina sexual também, pô. Você não foge muito daquilo, não. Você dá uma improvisada aqui, outra ali, mas tu tem o teu roteiro que você, pô, aproveita as tuas forças, né, cara? Por exemplo. Não, todo mundo começa por um certo lado, passa pra outro, mas você vai potencializando o que você sabe que você faz bem, né, cara? Então você vai levando. Quem é que fala olha no par, faz silêncio? Cada um tem suas manias, cara. Gosta de tomar uns tapas, enfim. O Jovem Nerd tem manias. Hã? Jovem Nerd o quê? Não, aqui... Não. Nem pense, por favor. Por favor, não tem nada a ver isso, é brincadeira. Isso é tanta... o cara me vê vendo um programa lá na GNT que mostra um monte de zaganagem lá de madrugada, aí acha que esse é o meu estilo de vida. Que eu não, olha só, o Jovem Nerd tá ficando maluco, ele tá perdendo todo o freio social que ele tinha. Ele tá virando o Randall Grave. Tá perdendo a censura. Assim, a galera vai pra casa dele sexta-feira à noite, dá meia-noite, uma hora da manhã, ele bota no Multishow e foda-se quem tá lá. É a avó, é a sogra, foda-se. Cara, é aquela velha nojenta Sue Johansson falando putaria. Depois aqueles programas de na Alemanha, na Holanda, sei lá o quê. Mas, cara, direto, na cara de todo mundo mesmo. Não tá nem aí. Não tem 30 anos. Quando esse cara chegar aos 50, foda. Qual é o canal, hein? Tem que ver mais essa porra. Qual é o canal? Isso aí todo mundo vê, cala a boca. Tu que viu aquele programa do japonês que veste fralda e gosta de tomar tapa na cara, foi você que viu. Mas eu era adolescente, cara. Tu vê essas paradas pelo bizarro, maluco. Cara, é bizarro, o cara gosta lá de montar em cima da mulher, ficar dando volta na sala. Aí tu fica, que merda é essa aqui de tal? Né, mania. Ficou vermelho. Eu tenho mania de deixar o Jovem Nerd constrangido. O Azaghal é assim, sempre que alguém tá atacando ele, tá mandando alguma coisa, contando um pouco, ele desvia a atenção pra mim. É só você ver que ele não tocou em nenhum assunto sobre dinheiro até agora, né? Por quê? O cara tá incomodado com aquela porra daquele pôster do Caverna do Dragão. Eu fiz um pôster foda. O cara. Onde a Diana parecia um jabuti que tinha um pescoço que não acabava nunca, cara. Aí o cara pega meia dúzia de desenho, coloca lá, borra tudo com blan. Sabe qual é? Aí não, é o efeito que eu dei. Toma aí, blan. Ah, eu que ganhar 100 reais. Tem que fazer melhor que isso pra ganhar 100 reais, mano. O Jovem Nerd. Ah, não, ó, começou. Vai mandar atenção pra mim. Desviando, ó, desviando. Ele tá desviando, tá falando? O Jovem Nerd tem uma mania que ele faz antes de dormir. Não, não tem nada de mania, não. Eu sei. Não. Eu sei das manias do Jovem Nerd. Aí ele vai inventar qualquer coisa e aí ninguém vai saber se é verdade ou não. Ninguém vai saber. Mas você é de vinagre, alguma porzinha, não? Não, olha só. O Jovem Nerd, sempre de dormir, tem que lavar os pés. Mentido? Olha lá, a risa é engraçada. E ele não dorme sem se besuntar de tal. Eu quero a palavra aqui, por favor. A primeira mania é higiênica. A segunda realmente precisa de um tratamento psicológico. Então você é um tarado, pervertido, doente. Você cobre de talco, mano. Rapaz, eu moro. Você quer que é um bebê, um bebezão de 98 quilos? Porra, é essa? Não, ele bota talco, mas é só nas dobrinhas. É. Não. Ele é um fantasma, sabe? Caralho, que espetáculo, hein? Você usa o quê? Você usa o bidê também? Usa uma bacia aqui? Como é que você faz? Não, como é que você lava o pé? Eu tô querendo entender o seguinte. O chão da sua... Veja bem, eu tô querendo estabelecer a verdade. O chão da sua casa deixa o seu pé preto. Não. Tudo bem. Não é a verdade isso. Peraí. Estabelecemos a verdade. Ponto. Não é a verdade. Então, eu acredito que você não tem um piniquinho do lado da cama pra lavar o pé. Então você deve lavar o pé no banheiro. Ora, porra, se você vai até o banheiro, descalço, lava o pé está úmido, você bota as patas no chão, anda do banheiro até seu quarto. Se o pé está úmido, vai ficar mais sujo. Não tá úmido que eu seco o pé, seu maluco. Não, cara, eu pulo do banheiro pro meu quarto. É um passo. Você vai saltitando? Ele vai saltitando? Peraí, ele pula de talquinho. De talquinho, saltitando, cara. Filho da Páscoa. Deve ser um espetáculo. Tira uma foto disso pra mim, por favor. Não é nada disso, vocês estão imaginando tudo errado. Você é um cara que agora eu vou olhar com outros olhos. Que isso? Que... Por quê? Me desculpe, mas o senhor Azaghal, o imperador do Oceania, falando que você sai coberto de talquinho da cabeça aos pés, você dizendo que pula que nem o coelhinho do quarto. Eu não falei isso. Que pariu, olha. Uma das piores visões. A cena é ele... O banheiro da casa dele, vocês vão ver no programa Retrato Celular, é em frente ao quarto, a porta é uma de frente pra outra. Então a cena é, ele pula do banheiro pra dentro do quarto e aí fica aquele rastro de talco, sabe, aquela nuvem atrás dele, com ele... Vai aumentando a história, vai aumentando a história pra ilustrar, que beleza. Vai aparecendo na TV, eu quero ver isso. Eu não sei se eu quero, porque eu imaginei a cena tão dantesca que eu prefiro não ver. Bom, peraí. Eu só durmo com o pé pra fora do negócio lá, do cobertor. Não pode estar coberto o pé. Se tiver coberto, eu não consigo dormir. Mas se tiver um frio da porra. Não, aí tudo bem, aí meia, né? Mas tudo bem. Normal, Rio de Janeiro é sempre quente, né, cara? Então, não, mas eu mesmo quente, eu sempre durmo de meia. Pô, que isso, tá louco? Eu não consigo dormir nunca. Cara, eu lembro de uma mania do João Paulo, que ele tinha uma teoria, na verdade, que era assim... Quando tava calor, ele tomava um banho extremamente quente. Quando tava frio, tomava um banho gelado. Que isso? Não, gelado não. Eu dava uma quebra de, pô, gelado não, né, cara? Eu dava uma quebra. Porque se você tá muito quente, você toma um banho quentão, você sai pra uma temperatura ambiente, a temperatura ambiente tá menor, entendeu? Que horror! Você não sente aquela sensação de calor tão forte. Você fica bem durante um tempinho. Em compensação, você tá tomando banho, você fica cansado, né? Maracanã tem mania. Maracanã tem mania. E o jogo tem mania. Qual é a mania? Por exemplo, Flamengo ganhou o jogo. E no jogo seguinte eu vou com a mesma roupa, brother. Ai, meu Deus. Sem lavar? Flamengo ganhou, saca? Sem lavar? Aí... Não, lavo, mas você vai com a mesma roupa. Você procura fazer as mesmas coisas que você fez no dia que você foi ao jogo daquela vez, entendeu? O carro para sempre no mesmo lugar, com o mesmo flanelinha, mas enfim. O carro você para no mesmo lugar e deixa a chave na mão do flanelinha. Deixa. Eu deixo, eu chego lá, Carlinhos, toma a chave e me mando, cara, pro jogo. Que isso, cara. Largo a chave na mão do cara. Mas no final do jogo, cara, ele tem um bolo de chaves assim na mão. Todo mundo faz isso, né? Aí eu pego lá e vou embora. Mas todo mundo tem mania de que vá ao jogo pra dar sorte pro time e tudo mais. Mania de cama. Como vocês já devem ter percebido, eu tô ficando um compulsivo por organização foda. Isso tem atrapalhado um pouco minha vida. Eu, por exemplo, não pode ter nada em cima da minha mesa é preta. Se tem um papel branco em cima da minha mesa, eu fico louco. Eu tenho roupa de cama branca e verde musgo. Minha cama tá toda coberta, verde musgo e preta. Bicho, botou um papel em cima da cama que tá toda preta, eu fico louco. Eu tenho que tirar aquela porra dali. Ainda bem que tu não tem caspa, hein, cara? E ainda bem que tu também não tem a mania do Jovem Nerd, né? É, de passar talquinho, né, cara? Senão aquela faixinha de talco vai ser uma... Bom, uma mania muito recorrente às pessoas, não conseguir dormir de armário aberto. Nem porta aberta, de jeito nenhum. Sabe, o armário, você sabe que não vai sair nada de lá, você sabe que não vai entrar nada lá, mas o armário não pode estar aberto. Por que isso? Por que o armário não pode estar aberto? Porque eu já vi filme de terror japonês. Parece que tem alguma coisa que tá inacabada. Não é? Parece uma coisa, fica uma coisa errada, não fica. Eu não tenho esse problema. Eu também não. Eu não consigo dormir se a TV não estiver ligada. Porra. Coisa normal, né? Não durmo. Pra isso inventaram o sleep, né, cara? Não. Se desligar a TV, eu acordo. Você sabe que tem... TV fica noite. Sabe que tem um estudo que você tem que ter silêncio pra conseguir dormir direito, né? Uhum. E que TV ligada enquanto você tá dormindo é um dos motivos de vários problemas neurológicos quando tu tem 60 anos. Que isso, cara? Tamo aí. A gente antecipou os problemas do nosso amigo. Nem sempre eu durmo com a TV ligada, mas se tiver ligada a TV, eu gosto que esteja numa coisa light, nada de coisa pesada, assim, mesmo que eu não tenha música ver. Música clássica, não, né, de Avenida? Não, Simpsons. Shoptime é ótimo. Shoptime é boa. É verdade, é uma boa. É o Siler falando. Como eu tenho dormido muito tarde, eu sempre deixo no Simpsons e no Futurama. Tá lá e fica lá. Eu tenho uma mania. O despertador, quando eu boto o despertador, né? O número final tem sempre que terminar em 2. Ou seja, eu posso ter 7,32, 7,42, 7,52. Nunca é número redondo, nem 5. Tem que terminar no 2. Por que? Qual é a origem disso, cara? Eu não sei, cara. Eu resolvi botar o 2 e... Eu e minha mulher temos uma mania de, tipo... Essa é uma mania nova. Na verdade, essa é uma mania nova. Eu não tinha essa mania, não. Olha aí, que beleza. O volume da TV tem que ser múltiplo de 5. Sacou? Nunca fica volume 34, tem que ser 35 ou 30. Nunca 47, é 45 ou 50, sacou? Você é louco, muito bom. Caralho, pior que eu fazia isso e um dia eu fui falar, cara, eu sou louco. Ela vai, então eu também sou, porque eu também. Excelente. Quando ela vai lavar a louça, tem o escorredor de louça, né? Uhum. De talheres. Uhum. Aí tá, ela tem um lugar que tem três lugares, né, pra você botar. Aí ela bota garfo num, faca no outro e colher no outro. E eu tô cagando e andando pra isso. Ela, outro dia ela veio me confessar que ela fica maluca comigo. Porque eu não obedeço a regra do colher num buraco, garfo no outro, cara. Excelente, excelente. Eu lembrei de mais de uma mania esdrúxula, cara. Ai, meu Deus, fala. Eu conto o degrau da escada que eu tô subindo. Você já foi um pouco roubado, cara? No outro dia, que também é uma mania nova. No outro dia, a gente foi fazer uma inspeção no parque novo que tá abrindo lá, um parque aquático, que é de propriedade do SeaWorld, abrindo lá em Orlando. A gente foi fazer uma inspeção lá e a pessoa resolveu que a gente subisse até o alto de um tobogã giga que vai ter pra gente dar uma olhada em todo o parque, não sei o quê. Cara, eu contei, são 100 degraus certinho, filho da puta, vez. Tá vendo? Excelente. Mas o cara que construiu tinha mania também de múltiplos de também. Tive 100 degraus, porque a parada é cheia de curva. Só pode ter sido planejado ter 100 degraus. Eu consegui me livrar de uma mania, graças a Deus, senão eu ia ficar louco. Eu falei, eu tinha 15, 16 anos. Eu falei, vou parar com isso agora, senão eu vou ficar maluco. Daqui... Não. Preste atenção. Preste atenção na loucura. Vou contar quantas manda por dia. Preste atenção na loucura. Olha essa... Preste atenção. Olha essa loucura. É muito Jack Nicholson naquele filme. Eu, quando passava... Vou imaginar que você tá andando na rua e aí tem uma pedrinha no meio do seu caminho. Você era maluco mesmo. Aí, não, olha só, preste atenção. Vamos imaginar que você passa por cima da pedrinha. Se essa pedrinha passasse entre os meus dois pés, por exemplo, passasse, eu imaginava que existia entre as minhas, assim, ao redor das pernas, uma ventosa de borracha. E que ela ia esticando, grudada na pedrinha. E esticando. E eu tinha que passar a perna pra trás pra a borracha soltar da pedrinha. Você tá entendendo a loucura? Olha que merda. Olha que maluco do caralho, cara. Aí eu racionalizei essa loucura. Falei assim, cara, para com essa merda. Sabe, que a psicologia é foda. Tu não pode assim parar. Aí eu inventei um método pra esquecer essa porra. É maluco um pouco mesmo. Em vez de botar a perna pra trás pra soltar a borracha, sabe qual é? Eu imaginava que depois de um tempo a borracha estourava. E aí fiquei eu continuando. Autoflagelação. Cara, não. Mas aí quem me via, não via o maluco botando a perna pra trás. Via o cara andando e não sabia a loucura que tava acontecendo na mente da pessoa. Mas graças a esse método que eu mesmo criei, eu consegui me livrar dessa maluquice do cacete. Você pisa em bueiro, Jovem Nerd? Cara, eu piso, mas eu não deveria, né, cara? Porque é uma coisa perigosa. Às é vezes o bueiro... Mãe... Tu pisa no... tu pisa no bueiro, o bueiro dá aquela cedida, tu... Opa! Fica meio preocupado. Isso é uma parada que desde pequenininho eu faço é desviar de bueiro. É, exatamente, cara. É uma boa. O Toninho caiu no teu primo. Caiu, né? Caiu uma vez no bueiro. Ele no colégio virou Tartaruga Ninja. Mas é, caiu uma vez também, não caiu? Caí. Ah! É mesmo? Que isso? Caiu no bueiro? Eu lembro, cara, que você chegou lá em casa com o braço inchadado, você tinha tomado uma antitetânica. Ele não caiu, cara, ele afundou pesado. Olha só, estava chovendo. Fudido. Eu tava tucano, o Tucano, meu colega, tava comigo. Tava chovendo pra caralho. Chão da rua chegava a estar alagado, tipo uns três dedos. A gente tava passando em frente ao supermercado e a tampa do bueiro... Tava chovendo tanto, o bueiro tinha enchido e a tampa tinha deslocado. Ah, quando eu não vi a tampa, eu não vi o bueiro, você não viu o chão, só vi a água. Uhum. Quando eu meti o pé, meu irmão, mas a perna desceu com tudo. E o meu reflexo foi pular pra trás, jogar o corpo pra trás. Uhum. Senão eu tinha mergulhado mesmo, cara. Só que só a perna entrou. Só que a perna desceu batendo no ferro, sabe qual é? Uhum. Rasgou o joelho, rasgou tudo. Falou uma merda. Meu Deus. Eu pisei nesse mesmo bueiro, tá ligado? Mas foi leve, né? Uhum. Anão despenca. Foi leve. Tu veio andando sobre a água. É bom você pagar o 100 mango, viu?